redenção, não hesito nunca. Glórias a Deus. Se tá de boa na guerrilha, primo. Glórias a Deus. E pra trincar, justifico. Vamos além. Primo, na fé, John. Glórias a Deus. Na redenção, não hesito nunca. Glórias a Deus. Se tá de boa na guerrilha, primo. Glórias a Deus. E pra trincar, justifico. Vamos além. Primo, na fé, John. Glórias a Deus. A vida bate, muitos caem. Alguns nunca mais levantam. Essa é a diferença, servo na escuta, tamo de pé. Sente o desejo, a vontade de fazer história. Olha pra quem um dia mudou a trajetória. A conversão de quem estava em um labirinto. Uma vida resgatada dentro do abismo. Hoje vejo várias vidas que se destacaram. Fizeram história porque muitos se empenharam. Quem não quer jogar e driblar igual Maradona. Não é fácil, paga o preço, entre na maratona. Tudo que é grande, acredite, começou discreto. Taj Mahal começou só com um projeto. Você pode realizar o que tem sonhado. Mude sua direção se estiver errado. Seja o que for, pra onde for, coloque Deus à frente. O impossível não existe, ele é onipotente. Honre a Deus por toda a vida em tudo que faz. Dê um salto, mais um passo, não olhe pra trás. Na redenção não hesito nunca. Glórias a Deus. Se tá de boa na guerrilha, primo. Glórias a Deus. E pra trincar, justifico. Vamos além. Primo, na fé, John. Glórias a Deus. Na redenção não hesito nunca. Glórias a Deus. Se tá de boa na guerrilha, primo. Glórias a Deus. E pra trincar, justifico. Vamos além. Primo, na fé, John. Glórias a Deus. Aqui é nóis, aqui é nóis. ADF, ADF, ADF. NAP, NAP. Júnior Senna, Júnior Senna. Joe, Joe.